RMG Studio Records. Eu represento a minha carreira por muitos conhecimentos comuns. Sendo no então, doador de todo talento como Rapper Production em geral, incluindo o invisível, hoje nu. Conto antes exagerando, agora estou quase nu. Quase no do assunto, iniciei isto ainda quanto muitos me riam dizendo eu seria talento oculto. 15 anos de luta contra mixtape, passei de muitos obstáculos, muita dor, eu gritei. Aprendi a ser forte e duro, com respeito aos fãs, dar valor a quem aproxima, deixaremos engano em paz. Hoje todo mundo faz o mesmo que eu, isso que chamamos criatividade. Quando olho atrás, só vejo nova geração com orgulho daquilo que faço, gritando só melhor, mas eu não me acho. Estou no top, não, mas alguém disse, nos engane, sem minha presença não há sucesso nos beats. Eu venho nesta arte pra passar e beat download, pra baixar beat download, abaixo mixtape. Nunca quis me comparar com os outros de pé. Talento fala por mim, se sou bom vocês que sabem. Eu entrei nesta arte pra baixar e beat download, pra baixar beat download, abaixo mixtape. Nunca quis me comparar com os outros de pé. Talento fala por mim, se sou bom vocês que sabem. Não se engane, não se engane, não se engane, não se engane. Eu me estrato mesmo lá do ponto de mesa. Put your hands up, não se engane. Trabalho de muito esforço, me lembro da época em que muitos ignoravamos tentar experimentar. Quais me fizeram ganhar força e fé nesta arte, apesar de tudo, já esperei tanto. Deus existe e eu pude ver quantos rappers produtores ensinei a ler escrever. Pode chover, mas onde eu pisei, deixei pegada, conhecimentos difíceis remover. Agradeço os que me apoiam desde o início, isto tem sido visto que ocupa lugar, e no espaço de droga e cigarro, me sinto rico mesmo sem carro. O meu dom circula em todo lado de Moz e S.A. e sim agarro. Só vejo nova geração com orgulho daquilo que faço, gritando sou melhor, mas eu não me acho. Estou no top, não, mas há quem diz, nos engane, sem minha presença não há sucesso nos beats. Eu entrei nesta arte pra baixar e beat download, pra baixar beat download, abaixo mixtape. Nunca quis me comparar com os outros de pé. Talento fala por mim, se sou bom vocês que sabem. Eu entrei nesta arte pra baixar e beat download, pra baixar beat download, abaixo mixtape. Nunca quis me comparar com os outros de pé. Talento fala por mim, se sou bom vocês que sabem. Não se engane, não se engane, não se engane, não se engane. Eu me estrato mesmo lá do ponto de mesa. Put your hands up, não se engane. Não se engane, quem está do meu lado, ponto mesa. Put your hands up. Yo, este é talento de longa história. E os que não sabem vão falar mal. Só agradeço os que acompanham Hermes de Studio Records desde o início. Hala back. Eu entrei nesta arte pra passar e beat download, pra passar beat download, abaixo mixtape. Nunca quis me comparar com os outros de pé. Talento fala por mim, se sou bom vocês que sabem. Eu entrei nesta arte pra passar e beat download, pra passar beat download, abaixo mixtape. Nunca quis me comparar com os outros de pé. Talento fala por mim, se sou bom vocês que sabem. Não se engane, não se engane, não se engane, não se engane. Eu me estrato mesmo lá do ponto de mesa. Put your hands up. Não se engane, não se engane, não se engane, não se engane. Eu me estrato mesmo lá do ponto de mesa. Put your hands up.